a porta mágica lá fora. Tô esperando você perguntar. Qual é o nome da sua saudade? Rádio Grande Vale. Atenção, servidores municipais. Agora, Paraibuna tem uma cooperativa trazendo muitos benefícios aos servidores da prefeitura. Sicoob Crescem, uma cooperativa de crédito sem fins lucrativos, integrante do Sistema Financeiro Nacional e destinada a propiciar créditos e produtos financeiros exclusivamente aos seus associados. Empréstimos consignados, empréstimo pessoal, portabilidade de dívidas, tudo com juros muito menores que o praticado no mercado. Ah, e os cooperados têm subsídio na compra de material escolar, melhores taxas em consórcios e seguros de veículos e outros. Sicoob Crescem, ajudando o servidor municipal em todos os momentos e principalmente agora. Já estamos em Paraibuna e aguarde nossa visita. Na Alpina Eucalipto, você encontra madeira tratada para deixar sua casa linda e resistente. Olha aí, sitiante, chacreiro e fazendeiro. Na Alpina, você encontra morões de cerca, régua para curral e arames para sua propriedade rural. Tudo com preço campeão. Alpina Eucalipto, Paraibuna, quilômetro 38 da Rodovia dos Tamoios. Fone 12-3974-0288. Repetindo, 12-3974-0288. Alpina Eucalipto, aqui a sua madeira é bem tratada. Atenção, aproveite esta grande oportunidade. A Prefeitura de Paraibuna concederá aos contribuintes do município, por meio do Refis 2021, Programa de Recuperação Fiscal, descontos de até 90% no pagamento de juros e multas e tributos em atraso, IPTU, ISS e Alvará de 2020 e de anos anteriores. Mas atenção, o prazo máximo para negociar essas dívidas é até 26 de fevereiro. Não deixe para a última hora. Prefeitura de Paraibuna, Departamento Municipal de Administração e Finanças. A Rádio Grande Vale tem novidades. Agora você pode ouvir a nossa programação em seu celular, baixando o aplicativo da Rádio Grande Vale. Quem possui Android, acessa pelo Play Store. Quem tem iOS, acessa pelo Apple Store. Quem possui Windows Phone, acessa pela loja, baixando o aplicativo da rádio. É a Rádio Grande Vale, mais pertinho de você. Estacionamento Águia, avulso e rotativo. Você que vai à região central de São José dos Campos, estacione com segurança. Estacionamento coberto, ótimo atendimento e o melhor preço. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro. E você passa horas agradáveis com seus amigos, sabendo que seu carro está bem cuidado e em segurança. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro, em São José dos Campos. Telefone 3921-9315. Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim. Olá, meus amigos, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Sejam todos bem-vindos e com a graça de Deus estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. E no programa de hoje vamos falar sobre tuberculose, isso mesmo, tuberculose. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Paulo César, médico pneumologista e tisiologista, que aceitou o nosso convite para nos esclarecer tudo sobre tuberculose. É claro que teremos ainda vários momentos importantes em nosso programa, como dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. Quer mandar um e-mail? Colocar aí o seu pedido de oração, contar a sua graça? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br. Quer interagir através das redes sociais? É muito simples. facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial e o nosso site, que tem todas as informações sobre todos os projetos que vamos desenvolvendo, freirinaldo.com.br www.freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé. Pois no coração Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella. E não esqueça, daqui um pouquinho, um super bate-papo com o Dr. Paulo César sobre tuberculose. Ele é médico pneumologista e tisiologista que aceitou o nosso convite e daqui um pouquinho vai estar comigo e com você para nos esclarecer tudo sobre essa doença. E para participar do programa é muito simples, é muito fácil. Quer nos mandar um e-mail? contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração e até mesmo contar aí uma graça recebida. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial ou www.freirinaldo.com.br. E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meningites. A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa, portanto, a aglomeração de pessoas é o principal fator da transmissão. A pessoa com tuberculose expele ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotas de saliva que contêm o agente infectuoso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo ou qualquer outro fator que gere baixa resistência orgânica também favorece o estabelecimento da tuberculose. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde e Fé. E agora, a entrevista da semana. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra nos estúdios Saúde e Fé o Dr. Paulo César, médico pneumologista e tisiologista. Isso mesmo, pneumologista e tisiologista, aceitou o nosso convite, como já anunciamos, o assunto de hoje, tuberculose. Tudo o que nós precisamos saber sobre esta enfermidade chamada tuberculose. Dr. Paulo César, seja muito bem-vindo. Que alegria recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Obrigado. Falar sobre um assunto que as pessoas acham que não existe mais, né, Frei? Então, doutor, vamos começar sobre isso. Já, a gente já ouve propaganda, não, a tuberculose foi erradicada do Brasil, não tem mais, desapareceu há muito tempo. Desapareceu, doutor? Então, infelizmente, está muito longe de se tornar realidade, né? A tuberculose é uma doença muito prevalente ainda no nosso meio, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem maiores taxas de prevalência. Essas taxas vêm caindo na nossa região, na América de modo geral, e tem aumentado mais na Europa Oriental, nos países do leste asiático, na África, mas o Brasil é um dos países que tem conseguido uma queda das taxas de prevalência, mas essa taxa tem caído muito lentamente, ainda é uma séria preocupação para o país, de modo geral, e um pouco dessa falta de informação que nos preocupa um pouco, que as pessoas acham que não é uma doença mais existente no nosso meio. Ô, doutor, vamos assim, a gente já fez a matéria inicial, mas assim, para quem está em casa acompanhando, chegando agora no programa, o que é uma tuberculose? Ela ataca o quê? Qual órgão do nosso corpo que é atacado pela tuberculose? E por que tuberculose? A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade, esse termo foi criado na antiguidade, e ela convive com a evolução do ser humano desde os anos antes de Cristo. Existem descrições de pessoas com tuberculose milhões de anos antes de Cristo, está muito bem documentado por biologia molecular. É uma doença muito comum, ela tem uma transmissão sempre respiratória, então a forma pulmonar é a única forma de transmissão entre pessoas, né? Mas uma vez você adquirindo o bacilo no seu organismo, ele pode se disseminar para qualquer região e a doença se manifestar em qualquer órgão do nosso corpo. Não existe um órgão que você não tenha tuberculose. Agora, a única forma de transmissão é através da tosse. Por isso que se conceitua, do ponto de vista de saúde pública, o sintomático respiratório, que é aquela pessoa, geralmente um adolescente, um adulto, que está com a doença em atividade, que ele tosse e, ao tossir, ele elimina a secreção rica em bacilos e transmite para as pessoas que estão próximas a ela. Doutor, eu ouvi o senhor falar em bacilo. A gente já conhece mais ou menos aqui, estamos aprendendo com Saúde e Fé. Existem as bactérias, existem os vírus e bacilos, ou seja, já é outra colônia? O bacilo de Koch, como é conhecido, né, que é o Mycobacterium tuberculosis, é uma micobactéria, né? Que foi desenvolvida há séculos e foi descoberta no século XVIII por um médico alemão, que foi o Koch, Robert Koch. E é uma micobactéria. Ela tem uma avidez por determinadas regiões dos pulmões, né? E existem, ela se instala lá, no pulmão. No pulmão. E existem as outras micobactérias não tuberculoses. Antigamente, quando, por exemplo, não tinha um bom trato do leite, o leite também podia, o gado poderia ter micobactéria bovis. Antigamente existia a transmissão da tuberculose pelo leite. Hoje em dia não existe mais pelos cuidados que se tem com o leite, com a pasteurização. Então, mas a forma de transmissão da doença é através da tosse. É na tosse que a gente tem que ficar atento pela possibilidade de alguém ter a doença. Agora, o doutor Paulo, mas aí a gente sai resfriado, a gente sabe, a gripe, aí de repente o que mais assusta é a pneumonia, né, e etc. E agora tuberculose. Como é que a gente pode diferenciar? E todas elas, de uma forma ou de outra, mais ou menos, a pessoa tosse. Sim. Como é que a gente pode diferenciar uma e outra? O que diferencia a tuberculose disso tudo? A manifestação pode ser através de um sintoma parecido, mas a cronicidade do sintoma que nos chama a atenção, e além de você ter tosse, você passa a ter manifestações de perda de peso, perda de apetite, às vezes você escarra com sangue, você tem um suor noturno, você tem um pouco de falta de ar, e além disso, a pessoa que desenvolve a doença, geralmente ela tem algum fator de risco. E no nosso meio, por ser uma doença intimamente relacionada com problemas sociais, é muito relacionada com o alcoolismo, com o uso de drogas ilícitas, como o crack, por exemplo, o fato da pessoa ser diabética, de ser fumante, de ter doenças graves associadas, como câncer, como estar fazendo tratamento para câncer, por exemplo. Então, qualquer condição que diminua sua imunidade, diminua sua resistência, predispõe com que a doença venha a se manifestar. Normalmente, primeiro contato que nós temos com bacilos é na infância e na adolescência, através das pessoas que convivem conosco em casa ou em locais pouco ventilados. Essa infecção que acomete na infância, ela pode ou não, na idade adulta, se transformar em doença por meio de alguns sintomas. Então, boa parte da população mundial, e a brasileira não foge disso, é considerada infectada pelo bacilo da tuberculose, em torno de um terço da população. Se você vai desenvolver no futuro a doença ou não, aí envolve alguns fatores de risco pessoais. Então ela se manifesta, ela é contaminada, ela é transmitida, melhor dizendo, pela tosse. A tosse. Por isso que assim, os ambientes sempre devem estar muito bem arejados, ventilados, com muito sol, porque o bacilo, ele não gosta de sol, não gosta de vento, não gosta de muito ar. Então, se você mantém um ambiente arejado, já é uma forma de você dificultar a transmissão da doença entre quem está doente e quem está suscetível próximo a essa pessoa. Agora, o doutor, se a pessoa tosse, então o bacilo está voando, às vezes, e a pessoa vai colocar a mão numa maçaneta, num copo, numa toalha, etc., está ali, ele tem vida, ele prolonga-se a vida fora desse ambiente? Normalmente não. É mais realmente através da tosse e a proximidade de quem está tossindo. Nesses exemplos que o senhor citou, a transmissão não se dá. Por isso que aqueles conceitos do passado em relação à maneira de adquirir a doença, por exemplo, através do talher, do prato, do vaso sanitário, isso não faz qualquer sentido. A precaução tem que ser realmente o sintomático respiratório. E esse conceito ele tem que ser disseminado em todas as pessoas, principalmente os profissionais de saúde. Porque não é infrequente, num ambulatório ou num centro de saúde, um auxiliar de enfermagem, um auxiliar da limpeza, qualquer profissional desse ambulatório, observar que uma pessoa veio para uma consulta com um cardiologista por causa de uma hipertensão, mas ela está tossindo. A simples abordagem de quanto tempo está tossindo e a característica dessa tosse, você identifica um sintomático respiratório, orienta a colher um exame de escarro e você pode estar descobrindo uma pessoa com tuberculose que veio a princípio para uma consulta por uma outra razão. Agora, é isso que eu ia perguntar, doutor, porque geralmente é mais comum, a gente está acostumado, habituado, a pessoa tossiu, já vai o diagnóstico, mas assim, está com a gripe, está com o início de pneumonia e para-se aí, né? Sim. Que exame específico, né? E a pessoa está tossindo, às vezes assim com uma, com uma velocidade muito grande, uma intensidade muito grande. Como é que eu posso identificar, que exame que eu tenho que fazer? Não, essa tosse não é nem pneumonia, não é nem resfriado, não é nem gripe, é tuberculose. De acordo com orientações do Ministério da Saúde, uma vez você identificou um sintomático respiratório, o próximo exame a ser realizado é a baciloscopia de escarro, que é um exame simples, barato e de fácil realização. Então, é um exame que você leva o paciente para um lugar que tenha biossegurança, que você tenha cuidado em não transmitir uma potencial doença. Ele colhe um exame de escarro, seja ele no ato da consulta ou em jejum, que é o ideal. Esse material é encaminhado para o laboratório da rede pública ou privada e é feita a baciloscopia através de um método que também é quase da época que foi descoberto o bacilo de Koch. Ao analisar essa lâmina com escarro, o patologista ou o técnico no laboratório identifica o bacilo e dá um diagnóstico por um método extremamente simples. É importante, como o Brasil tem dimensões continentais, esse mesmo exame é realizado aqui na cidade ou lá na Amazônia. Você não precisa ficar realmente realizando inicialmente uma radiografia, que é um exame importante, mas não tanto quanto o exame de escarro, e através de um método simples você faz diagnóstico em qualquer lugar. Ô, doutor Paulo, e uma vez constatado, a pessoa tem tuberculose. Antigamente era um estigma, doutor, assim, era meio que assim, a pessoa está com lepra, ele é tuberculoso, cuidado, não chega perto, a pessoa é tuberculosa. Havia esse preconceito, havia esses estigmas da doença. Hoje já se enfrenta muito mais, com mais naturalidade, enfim. Em parte, né? Tem várias histórias aqui na cidade, porque nós moramos numa cidade que tem um só para identificar, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? Também uma região privilegiada nesse sentido, foi privilegiada, enfim, no tratamento, doutor? Então, o primeiro sanatório para tuberculose foi o sanatório Vicente Aranha, mas toda a região tem uma história muito relacionada à tuberculose. Só que, antigamente, você não tinha qualquer medicação para tratar a doença. E, realmente, existia uma série de conceitos que, na época, eram aceitos, mas que se tornaram totalmente supérfluos com o passar do tempo. Só para ter uma ideia, antigamente, quando se passava na estação, lá embaixo, na estação de trem, as pessoas eram orientadas a colocar um lenço na boca e ficar o máximo tempo sem respirar, porque tinham medo de que o ar da cidade estivesse pleno de bacilos e qualquer pessoa viesse a desenvolver a doença. E o que aconteceu foi que, com o surgimento de medicamentos eficazes, foi se descobrindo a possível cura da doença, que ainda hoje é uma realidade, mas devido a inúmeros fatores sociais, você não consegue obter resultados melhores. Uma pessoa, doutor, ela pode ter a gripe, pode ter a pneumonia e também pode ter a tuberculose? São vírus diferentes, enfim? A gripe é causada pelo vírus influenza, a pneumonia ela é causada por várias bactérias, né? E a tuberculose é causada por um agente específico, que é o Mycobacterium tuberculose. O que acontece geralmente é que, como esses sintomas eles são, em algum momento, parecidos, existe muita confusão. Muitas vezes, uma pessoa que achava que estava gripada e que recebeu um diagnóstico de tuberculose, na verdade, recebeu um diagnóstico de pneumonia, na verdade, ela está com tuberculose. Não tem como você transformar uma gripe ou uma pneumonia em uma tuberculose. São doenças completamente diferentes. O que é que acontece muitas vezes é que esses diagnósticos não surgem, em algumas vezes, de maneira rápida. Existe uma confusão por parte dos médicos e de alguns profissionais de saúde e, às vezes, esse diagnóstico é tardio. Ou, às vezes, o paciente fica em casa com tosse, busca um atendimento com medicamentos de casa ou, às vezes, até na farmácia e posterga um diagnóstico que deve ser feito o mais precocemente possível, exatamente para que se evite a transmissão da doença. Ô, doutor Paulo, uma vez que a pessoa tem o bacilo, foi diagnosticada, está com tuberculose, tem cura? Como é que é o tratamento? Tem que repousar? Tem que se isolar dos demais? Como é que é? O isolamento ele só justifica quando você está no ambiente hospitalar. Porque se você tem tuberculose e conviveu com seus familiares durante um período em que você já estava doente e não sabia, uma vez feito o diagnóstico e iniciar o tratamento, essas pessoas têm que ser avaliadas no ambulatório para saber se tem mais alguém doente e se tem alguém com potencial de desenvolver a doença no futuro, se fazer o que se chama de tratamento da infecção latente, que você faz com uma medicação por 6 meses. O isolamento em ambiente hospitalar é necessário porque você também nem sempre recebe o diagnóstico rapidamente. E se você é um sintomático respiratório e está no ambiente hospitalar, que geralmente é um ambiente que tem uma ventilação inadequada e as pessoas estão muito próximas, você tem que evitar que essa pessoa transmita a doença no ambiente hospitalar para os outros, né? Os profissionais de saúde e as outras pessoas que circulam. Então, o isolamento só se justifica no ambiente hospitalar. No ambiente domiciliar, não justifica. Essa pessoa tem que começar o tratamento rapidamente, usar a medicação diariamente, sem qualquer falha. E quem conviveu com ele no período da doença, enquanto não sabia que ela existia, tem que fazer uma avaliação dos contactantes intradomiciliares. Uma pessoa infectada, doutor, pode infectar, contaminar a família inteira? Sim, pode. O problema é que, como é uma infecção tardia, é uma doença de evolução indolente, a manifestação de quem se infectou recentemente vai se dar no futuro. Isso, quanto tempo que a pessoa começa a sentir os reflexos da contaminação? Aí depende muito da sua condição de risco. A imunologia. Só para ter uma ideia, quem é portador do vírus HIV tem um risco muito maior de ter tuberculose uma vez tendo sido infectado. Porque a sua imunidade está muito reduzida. Então, se você tem uma condição de risco, sua imunidade está reduzida, o surgimento da doença pode ser muito precoce em relação a quem não tem uma doença imunossupressora. Então vai depender muito da sua condição imunitária. Geralmente a infecção se dá na infância e a manifestação da doença quando acontece na idade adulta. O bacilo, ele fica lá incubado, é isso? Fica latente, ele fica adormecido, ele convive harmonicamente com o nosso organismo. O nosso corpo, ele vai lá, bloqueia a ação dele, ele fica no estado dormente, no estado latente. Esperando a vez para ele se multiplicar. E aí, por exemplo, se você é um alcoólatra, se alimenta mal e ingere bebida regularmente, sua imunidade vai caindo. E aquele bacilo que estava no estado de inatividade, de latência, ele reúne todas as condições para que ele venha se manifestar. Gente, quantas informações aqui no Saúde e Fé sobre tuberculose com o Dr. Paulo César. Vou chamar um intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para ele, né, se uma pessoa que já foi tratada, foi curada, pode ter novamente, voltar a ter a doença? Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui em nosso programa Saúde e Fé, que vai para o intervalo e volta já só para você. Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella. Hoje quero agradecer. Agradecer a você que esteve ao meu lado nas horas que chorei e nas horas que sorri. Nas horas que me lamentei e nas horas que, de uma forma ou de outra, demonstrei total alegria. Agradecer pelo sorriso diário, sem mágoas nem rancores. Agradecer de peito aberto, de alma explosiva. Hoje quero parar e agradecer, porque você fez, faz e fará sempre parte da minha história. Gratidão é uma sensação tão agradável. Cresce onde sementinhas são lançadas, floresce sob o sol, de um coração caloroso e bom. Cresce mais quando é cuidada. Quase todos temos motivos para a gratidão. Quando pessoas em nossas vidas têm tempo para partilhar e nos fazer saber por bons atos que nós estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. As coisas que você faz com tanta compreensão e bondade me enchem de gratidão por ter a sua amizade. Obrigado por se importar comigo. Isso ilumina o meu viver. Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella. Já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje, recebendo o Dr. Paulo César, médico pneumologista e tisiologista, aceitou nosso convite brilhantemente e está nos esclarecendo tudo sobre tuberculose. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando, a pessoa fez o tratamento, enfim, se curou, o tempo aí necessário para se curar. A pessoa, ok, ela com o tratamento, com a medicação, ela está imune pelo resto de sua vida para ter novamente a tuberculose ou pode ter novamente um outro quadro, doutor? Infelizmente não. A tuberculose é uma doença que ela pode voltar a se manifestar exatamente porque depende muito da sua condição de resistência, sua condição imunitária. O que nós sempre gostamos de transmitir aos pacientes, quando falo nós, é porque a tuberculose é sempre tratada por uma equipe multidisciplinar. Tem o médico, tem a enfermeira, tem o auxiliar de enfermagem, tem o psicólogo, tem assistente social. O paciente tem que se sentir acolhido na unidade e criar vínculo com todas as pessoas, né? É um momento, quando você descobre ter tuberculose, de você refletir sobre a sua vida, seus comportamentos, seus hábitos, seus vícios, de ver o que você está fazendo de errado. Porque uma vez isso não sendo corrigido, no futuro você pode ter um segundo, terceiro, quarto, infinitamente episódio de doença. Por exemplo, se a pessoa era alcoólatra e cessou o alcoolismo durante um período de tratamento que dura em torno de 6 meses, e ao término do tratamento ela volta a consumir bebida alcoólica regularmente, pode em pouco tempo voltar a manifestar a doença. É sempre um momento de você refletir qual o comportamento inadequado que está desenvolvendo para que você reveja isso e evite que a sua saúde fique comprometida e evite novamente a tuberculose e qualquer outra doença. Tem várias outras doenças que têm relações com nossa imunidade. Quando você descobre que tem tuberculose, às vezes você também descobre que tem hepatite C, por exemplo. Descobre que é portador do vírus HIV. Esses exames são feitos de rotina. O diagnóstico, quando feito regularmente, ele geralmente é feito sob supervisão. O que isso quer dizer? O Ministério orienta que as pessoas compareçam pelo menos 3 vezes à unidade básica do seu bairro para receber a medicação sob supervisão de um profissional de enfermagem, para que você tenha certeza de que ele tem ingerido a medicação regularmente. Tuberculose é uma doença quando a medicação não é utilizada de forma regular, ela desenvolve frequentemente uma resistência. A resistência faz com que a doença não seja curada e prolongue o tratamento para até 2 anos de tratamento. A ingesta diária das medicações sob supervisão diminui o risco de abandono e aumenta a chance de sucesso do tratamento. O doutor, uma pessoa que chega no consultório, vai se tratar, pensa que, olha, abusou um pouquinho, não se cuidou, enfim, pensa que vai ouvir um diagnóstico de um resfriado, de um início de pneumonia, e de repente recebe o diagnóstico, olha, você está com tuberculose. E como é que a pessoa reage, doutor? Não, doutor, isso não existe mais, isso desapareceu, entendeu? O impacto ele é enorme, por isso que você tem que colocar à disposição dessa pessoa um grupo de profissionais habituados a lidar com essa situação. Dependendo do nível social de informação que a pessoa tenha, ela não admite o diagnóstico. É preciso que você reforce e convença da existência da doença. Primeiro, para que ela se cure, e segundo, que ela não continue a transmitir a doença. Dependendo do grau de resistência, é preciso que realmente você utilize várias estratégias para você convencer, porque é um tratamento longo, 6 meses, uso de medicamentos que não são isentos de efeitos adversos e que você tem que ingerir diariamente, religiosamente, durante o período de 6 meses. Se isso não for feito, existe uma chance enorme de resistência e o insucesso do tratamento é o que deve acontecer. Agora, doutor Paulo, uma pessoa que não se cuidou, né? O que leva, que consequências que leva uma tuberculose? Leva, ou seja, a morte do pulmão, o transplante de pulmão, o que leva? Quais as consequências de uma tuberculose não tratada, negligenciada? Primeiro, é o risco da sua própria vida, que é uma doença que é progressiva, ela pode crescer não só no pulmão ou nos outros órgãos, né? Fígado, osso, cérebro, etc. Ah, ela ultrapassa? É uma metástase de tuberculose? O bacilo, ele cai na circulação sanguínea e pode se disseminar para qualquer órgão do nosso corpo. E se aloja lá, em qualquer órgão? Qualquer órgão. Mas, repetindo, a única forma de transmissão da doença é através do pulmão. Se você não faz o tratamento correto, ela vai progredir e você continua transmitindo o bacilo e você corre risco de vida. Do ponto de vista de saúde, isso é uma catástrofe, porque não só você não se cura, como você serve como fonte de contágio para outras pessoas. Por isso que procura sempre pesquisar esses sintomáticos respiratórios em locais em que haja acúmulo de pessoas. Por exemplo, asilos, hospitais psiquiátricos, albergues, presídios. Hoje em dia, boa parte dos meus pacientes que têm tuberculose, eles já passaram por presídios e lá eles adquiriram a doença. Essas aglomerações, doutor, e eu estou citando, me vem na cabeça agora, shows, estádios, enfim... Esses locais, geralmente, eles são abertos, eles não estão fechados. E o tempo de convívio, ele é relativamente curto. Admite-se que para que você transmita a tuberculose para uma outra pessoa, você tem que ter um convívio regular, frequente, de aproximadamente 200 horas. Entendi. Isso é mais comum nesse ambiente que eu mencionei, né? Nos presídios, onde as pessoas estão numa cela superlotada, em hospitais psiquiátricos, em asilos, em albergues, em hospitais. Né? Quando você está num show, num lugar ao aberto, esse convívio ele é relativamente curto. A movimentação é maior. E como o nosso país é um país já de alta prevalência da doença, mesmo que você venha a se expor a alguém doente, não está sendo sua primeira exposição. Isso é diferente de um país de primeiro mundo, por exemplo. Vou citar um exemplo. A Suécia é um país de baixíssima prevalência de tuberculose. Então lá, se tiver uma pessoa doente, ela com certeza vai causar muito mais estrago do que causaria aqui no Brasil. Entendi. Né? Ô, doutor, quando você fala de tratamento, medicamento, o que que é? Eu estou imaginando assim, pílulas, é uma vacina, como que é? Então, não existe ainda vacina para tuberculose. O tratamento ele é padronizado em todo o mundo. O Brasil é um dos países que utiliza o tratamento padronizado. Ele é feito através de medicamentos orais. Esses medicamentos eles são tomados religiosamente durante 6 meses. O tratamento é dividido em 2 fases. A fase de ataque, em que você combina 4 substâncias no mesmo comprimido e toma durante 2 meses. E na fase chamada de manutenção, você toma 2 medicamentos em cada comprimido durante mais 4 meses. Agora, doutor Paulo, em termos assim, do relacionamento, enfim, a gente sabe que várias campanhas existem, é importante que a gente salienta aqui, de lavar as mãos na hora da refeição, enfim, de uma higienização, foi muito divulgado o álcool gel, enfim. Para a tuberculose, isso continua valendo, doutor? Para a tuberculose especificamente, não. O importante realmente é você identificar o sintomático respiratório e orientar essa pessoa, se é doente, a tomar a proteção de proteger a boca, ou eventualmente até usar uma máscara, se estiver num ambiente de pessoas que não tenham sido contaminadas por essa fonte inicial. A lavagem de mão com álcool gel é uma prática de saúde recomendada, mas no caso específico da tuberculose não tem muito valor. A tuberculose fundamental é você identificar o sintomático respiratório, diagnosticar rápido e precocemente a doença, começar o tratamento sem interromper a cadeia de transmissão. Acredita-se que em torno de 15 dias de tratamento para a tuberculose feito de modo efetivo, você já deixa de transmitir o bacilo para outras pessoas do seu convívio. Ô, doutor Paulo, a pessoa está tossindo, ela vai tossir. Quanto tempo que o bacilo fica voando aí, esperando a próxima vítima? De 2 a 3 horas, porque como ele geralmente está em gotículas de escarro, ele deposita e não fica em suspensão no ar. É por isso que é importante a proximidade dessa transmissão. Por exemplo, é mais comum que a criança se infecte a partir da sua mãe doente. A mãe, quando a criança é pequena, tem muito mais contato com a criança. Não pelo leite, etc., é pela tosse. Pela tosse. Precisar bem que é pela tosse. Pela tosse. Então, assim, a mãe, quando ela tem tuberculose, ela tem muito mais chance de transmissão da doença para o seu filho do que o pai, por exemplo. O pai está trabalhando, está o dia inteiro na rua, ele tem uma exposição menor. Então, a mulher com tuberculose, ela transmite muito mais para o seu filho do que o homem, por exemplo. Doutor, é uma doença de humano para humano? Ou seja, a pessoa está infectada, ela vai tossir e na casa tem o cachorro, tem o gato, enfim. E aí o cachorro também vai tossir e vai passar, enfim. Não, é só de humano para humano. Humano, humano. De humano para humano. Agora, existe algum tipo de alimentação que é importante? Muita gente, eu não quero ter nem gripe, nem resfriado, nem pneumonia e nem tuberculose, então eu vou me encher, colocar no meu armário aí, e vitamina C, e posso fazer isso? Infelizmente não tem qualquer relação. Citando só novamente a questão do álcool, como o álcool é um alimento, é uma substância muito calórica, com frequência quem faz consumo regular de bebida alcoólica se alimenta mal. E aí ele se alimentando mal, ele tem uma deficiência nutricional e se torna muito mais vulnerável. Mas não existe uma alimentação específica para você prevenir ou tratar a tuberculose. Essa questão da alimentação, era muito valorizada no passado quando você não tinha um tratamento eficiente para a tuberculose. Então as pessoas eram encaminhadas para os sanatórios, né, aqui em São José dos Campos, Campos do Jordão, isso aconteceu no mundo todo, para serem expostas ao raio solar, a ficar de repouso e a ter uma super alimentação, porque na época, como não tinha tratamento, você achava que dessa forma você podia tratar a doença. Mas isso tudo é mito. O senhor falou assim, repouso. É importante durante o tratamento esse repouso? Talvez na fase inicial o tratamento sim, porque você está tendo um impacto de uma descoberta de uma nova doença e você está recebendo uma carga de medicamentos que tem alguns efeitos adversos. O repouso vai se tornando totalmente desnecessário, a pessoa pode voltar a ter um convívio social e profissional normal, à medida que o tratamento for seguindo e obtendo o seu sucesso. Então o repouso ele talvez tenha alguma necessidade no início, enquanto a pessoa não sabe que a doença tem, mas depois não há qualquer necessidade. Agora, a pessoa não precisa, ela pode continuar o seu trabalho normal, detectando em tratamento, etc. A pessoa pode ou ela tem que se isolar do convívio familiar, do ambiente de trabalho, enquanto você está se tratando, doutor? Então, se você tem tuberculose pulmonar, está numa fase de transmissão, é preciso que você se afaste do convívio dos seus colegas de trabalho. A partir do momento em que você está fazendo o tratamento corretamente e não está mais transmitindo a doença, não há necessidade de qualquer afastamento do trabalho, desde que você não tenha nenhuma reação adversa à medicação. Então, se a doença está sendo bem tratada e o medicamento não está lhe causando nenhum efeito indesejável, não tem que ter qualquer tipo de afastamento de atividade e rotina. Doutor, ainda a gente sabe que existem muitos tabus, muitos preconceitos, tuberculose, longe disso, enfim. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui no programa Saúde e Fé para milhões de pessoas que estão nos acompanhando, de como se prevenir, de como tratar, de como buscar ajuda, de como evitar, né, que essa tuberculose que a gente pensava que houvesse desaparecido, ela não se perpetue, doutor. A primeira mensagem é procurar identificar pessoas que sejam sintomáticos respiratórios, que tenham tosse há mais de 3 semanas. E geralmente quando essa tosse vem acompanhada de perda de apetite, perda de peso e outros sintomas gerais. Segundo, quando você descobrir que tem tuberculose, leve isso a sério, acompanhe o tratamento na sua unidade de referência, use as medicações regularmente e reveja os seus hábitos de vida. Às vezes você tinha um comportamento inadequado que fez com que você desenvolvesse a doença. É uma doença de um tratamento relativamente fácil, ele é disponível em todas as unidades públicas do país. E uma vez você tendo curado da tuberculose, você tem que manter-se saudável, porque é uma doença que você pode voltar a manifestar. E dependendo da resistência do bacilo, esse tratamento pode demorar até 1 ano e meio, até mais. Olha que maravilha, gente, quantas informações. Tivemos o prazer de conversar hoje com o Dr. Paulo César, médico pneumologista e tisiologista. Tisiologista era o nome, é o profissional da tuberculose. A pneumologia ela surgiu a partir da tisiologia. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia foi criada a partir da Sociedade de Tisiologia, que era o que existia no passado. Que maravilha. Quem quiser entrar em contato, olha o telefone 0-12-3941-1888. 3941-1888 é o telefone. Temos também um e-mail, anote aí, PCR, Paulo César Ribeiro, PCR, decarvalho@uol.com.br. Para você anotar aí, quiser encaminhar o e-mail, entrar em contato, saber mais informações, aí com o Dr. Paulo César, médico pneumologista e tisiologista. Dr. Paulo César, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado. Foi uma aula, o senhor se comunica muito bem. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da área da pneumologia, o senhor voltaria aqui para esclarecer essa multidão aí de telespectadores, doutor? Sim, com prazer. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Parabéns aí pelo seu trabalho, suas pesquisas, sempre ajudando a gente a cuidar melhor da nossa vida e termos qualidade de vida, viu? Muito obrigado, viu? Conheça o projeto Caravana da Vida. E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a Missa da Saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. É muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a Missa da Saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freirinaldo.com.br. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, ou pelo Facebook, facebook.com/freirinaldooficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde. E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé. Olha, minha gente, para se prevenir da tuberculose, recomenda-se tomar a vacina da tuberculose, a BCG, ainda na infância, viu? Esta vacina diminui as chances de contaminação com formas graves de tuberculose e de casos de tuberculose extrapulmonar, mas não é muito eficaz contra a tuberculose pulmonar. Mesmo tomando a vacina, o indivíduo pode ser contaminado e desenvolver a doença se houver algum comprometimento do sistema imune. Indivíduos, amigos ou familiares de pacientes diagnosticados com tuberculose devem evitar permanecer no mesmo local que o paciente e recomenda-se que o paciente use continuamente a máscara respiratória e lenços de papel descartável sempre que tossir ou espirrar. Essas são algumas dicas de como nós podemos nos prevenir da tuberculose. Tem muitas informações aí nas redes sociais, na internet. Procure saber mais sobre o assunto. Deus abençoe! O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre. E nós recebemos um testemunho muito lindo que começa assim: São José dos Campos, agosto de 2015. Minha história começa assim, Frei. Meu nome é Gislene Laurindo. Aos 28 anos, fazendo o exame de toque nas mamas, percebi algo estranho, um caroço que ardia muito. Procurei um médico e ele pediu vários exames. Cheguei a fazer duas biópsias, mamografia, ressonância magnética e ultrassom. E levando os resultados, fui diagnosticada com câncer maligno nas mamas. Frei, meu mundo parecia desabar. Chorei muito, achava que estava sendo castigada, que ia morrer, os médicos só falavam coisas ruins para mim. Como, por exemplo, você está com uma doença grave, se não se tratar você pode morrer. Porque eu não ia poder ter filhos, que meu tumor era muito grande, 8 centímetros. Fiquei desesperada, Frei. Já não dormia, não comia, não tinha mais vontade de viver. Até que minha mãe me convidou para ir na Missa da Saúde do Frei Rinaldo. E lá foi muito bem acolhida. Senti profundamente o amor de Deus na minha vida. Eu tinha dois caminhos para escolher: morrer de depressão ou viver intensamente, levando o amor de Deus na vida das pessoas. E eu escolhi viver. Comecei meu tratamento. Foi muito dolorido. Fiz 5 quimioterapias. Coloquei catéter. Fiz cirurgia conservadora. 30 sessões de radioterapia. E pela honra e glória do Senhor, estou curada. Agora tenho que tomar medicação durante 10 anos para controle. Venho através dessa agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado, me dando forças para continuar. Meu amado Jesus, minha família, amigos e ao Senhor Frei Rinaldo, que Deus te abençoe e parabéns por esta missão. Eu que agradeço, Gislene, graças a Deus deu tudo certo. Foi constatado no início e você começou o teu tratamento com a graça de Deus. Agora precisa do monitoramento. Não desista, não desanime. Isso é uma mensagem para você também que está nos acompanhando. Quando você começa um tratamento, não desanime, vai até o fim. Procure respeitar todas as orientações dos médicos. Obrigado, Gislene, por esse testemunho maravilhoso. Que Deus abençoe você e parabéns para a honra e glória do Senhor Jesus. Como você disse, eu estou curada, porque eu sou o Deus que te cura, diz o Senhor. Deus abençoe. Eu vim aqui pra te adorar. O teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Eu vim aqui pra te adorar. O teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Momento de oração agora no programa Saúde e Fé. Meu amado, minha amada, chegou um momento muito especial aqui em nosso programa Saúde e Fé. Já tivemos a oportunidade de receber todas aquelas informações através dos médicos que carinhosamente sempre participam do programa, nos ensinando como devemos cuidar do nosso corpo, a saúde do nosso corpo. Já ouvimos testemunhos de pessoas que acreditaram, passaram por um longo período de tratamento, mas com muita fé conseguiram essa vitória em nome de Jesus. Então agora, meu amado, minha amada, nesse exato momento eu quero convidar você a abrir o seu coração e se abandonar na graça de Deus, confiar plenamente. Agora é a hora de você colocar aquele elemento fundamental que você tem aí, a fé. Acreditar, não desanime, faça o que tem que ser feito. Deus faz o milagre, claro que faz. O que mais Jesus gosta de fazer é milagres, Ele está fazendo a cada instante em nossas vidas. Mas jamais Deus vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. Portanto, temos que ajudar o Senhor a realizar a bênção em nossas vidas. Nesse momento eu quero rezar por todos os médicos, por todos os agentes da pastoral da saúde, enfermeiros, cirurgiões, pesquisadores da saúde. Quero rezar também por todos os anjos da guarda, aquelas pessoas que todos os dias estão cuidando de alguém, têm os seus problemas, as suas dificuldades, as suas cruzes que carregar, mas dedicam uma parte do seu tempo para ajudar, cuidar, fazer a higiene pessoal, contar uma história, dar o remédio na hora certa, fazer companhia para aquele doente. Eu chamo essas pessoas de anjos da guarda. Quero rezar também por você que está em tratamento, descobriu uma doença, está ainda no meio de um tratamento, vai passar por uma cirurgia, não desanime. Sabe por quê? Porque a vitória é sua, porque a graça de Deus, ela está agindo agora aí na sua casa. Tenha fé, faça a sua parte, amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, de São José, São Peregrino, de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, muita paz, muita vida e muita saúde. Deus abençoe. Vem cuidar de mim. Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa. Você procura? procura um lugar onde pode encontrar carnes frescas diariamente, atendimento diferenciado e uma grande variedade de produtos prontos e semi-prontos, venha para o Açougue Modelo. Aqui você encontra tudo no jeitinho, inclusive com embalagem a vácuo. É só levar para a panela e tornar suas refeições mais saborosas, práticas e saudáveis. Se você não tem tempo para vir até nós, é só ligar no telefone 3913-5575 que nós vamos até você. Açougue Modelo, sempre preparando o melhor para você. Carnes de boi, frango, suíno e cordeiro. Rua Sebastião Rumel, número 65, box 24, no Mercado Municipal de São José dos Campos. Telefone 3913-5575. O mel do apiário Florada da Serra, verdadeiro, puro e saboroso. Os produtos do apiário são feitos artesanalmente e nos conquistam em todos os momentos com seu sabor e aroma. Sabor que dá prazer, sabor do verdadeiro mel. Produtos do apiário Florada da Serra. Mel, mel composto com própolis, pólen, própolis, pomada de própolis, geleia real, destilados de mel, pinga com mel, xarope artesanal, cambo mel. Vendemos também material apícola. Apiário Florada da Serra, desde 1992 com você. Vendas no telefone 12 39740653 ou 12 99764-2924. 1580 kHz, a mais ouvida. Se você precisa de serviços artesanais com fotos, encontrou o lugar certo. Pris Vídeo Produções. Revelamos suas fotos na hora. A pressa é sua, a qualidade é nossa. Fotos 3x4, 2x2, 5x7, em apenas 5 minutos. Fotografia em festas e eventos que tornarão seus momentos inesquecíveis. Lembrancinhas personalizadas. Convites para aniversário e casamentos. Confeccionamos fotos na porcelana e também placas para túmulos. Suas fotos estão estragando por causa do tempo? Restauramos e ampliamos suas fotos para que as suas lembranças não se percam. Venha nos visitar. Rua Coronel Nabornogueira Santos, 300, em Paraibuna. Telefone 3974-3103. Falar com Paulo Serra ou Carla. Pris Vídeo Produções. Sindicato Rural de Paraibuna. Seja um associado e desfrute dos serviços que só o Sindicato Rural de Paraibuna oferece a você. Convênio com oftalmologista, cardiologista e dentista. Atividades em parceria com o Senar, através de cursos. Serviços jurídicos, aposentadoria e trabalhista. Serviços relacionados ao departamento pessoal, registro de empregados, recolhimentos de FGTS, INSS, contribuição cooperativa e sindical, folha de pagamento e Olerites, registro e Olerites de empregada doméstica, matrícula 6, CNPJ do produtor rural, declaração de vacina de aftosa, maio e novembro, RAIS anual fevereiro, ITR setembro. Venha ser um associado. Usufrua dos nossos serviços. Aguardamos sua visita. Rua Major Ubatubano, número 145, bairro Centro, em Paraibuna. Telefone 3974-0006. Eu sou o Buque Sarampo. Ihu! Vendeiro, ligue o rádio depressa, quero ouvir um pouco de futebol. Sim, sim, senhor. Eu já vou ligar, já vou ligar. 23 minutos de partida, etapa complementar, 0 a 0. Ademir daqui, abriu a relé, pegou pra de cá, voltou a bola com o terreno, entrava na área, passou com o Luiz Pereira, pintou e chamou o Leão, prepara o chute, acabou no ar, batia, gol! Quem é que tá jogando aí, hein? É o Santos e o Palmeiras. O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. O Pissarampo era um cara meio doido, sempre andava procurando confusão. Ele vivia somente do seu revólver, matar os outros era sua profissão. Me dá quatro pingas, depressa! Mas o senhor está sozinho, uma pinga só não chega. Eu quero quatro, entendeu? Está bem, está bem. Aí estão as quatro pingas. Pode beber. Uma, tá aí, duas, três, quatro. É. Ô, trem gostoso, só. Quanto que eu devo pagar pelas pingas, né? É só quatro, cruzeiro. É, então me dá o troco. Mas que troco? O senhor ainda não pagou? Não paguei, mas o ano que vem vou lhe pagar. E vou lhe pagar com uma nota de 100 cruzeiro, tá legal? Está bem, está bem. Aí está o troco. É, e agora vou lhe dar um cacete, tá bom? Não brinca. Vou sim. Não. Ei, lá vai o braço. Não, não, seu Buc. Tenha dó de mim, eu sou pai de filho. Não, lá vai o braço. Não, vai mesmo. Não. Seu Buc, eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. Ah, se eu fosse viúva, me casaria com você agora mesmo. Esse aí é seu esposo? É, sim, seu Buc. Pronto, Gigi. Você já é viúva. O Pissarampo não sabia o que era medo. Era valente, era mesmo uma parada. Ele matou o seu próprio endereço. Ninguém sabia onde o Buc morava. Buc Sarampo, viemos aqui para te matar. Matar-me? Quem são vocês? Eu sou o terrível Juvencio Cachumba. E esse é meu filho, famoso Varicela. Pronto! Tombou a Varicela e desceu a Cachumba. Buc Sarampo, me vai acabar com você. Acabar comigo? E quem é você? Mister Filho do Cacique Touro Sentado. E qual é seu nome, índio? Me chamar Faca Direita. Pronto, entortou a faca. Buc Sarampo, você está preso. Preso por quê? Porque eu sou o delegado da cidade. Jogue a arma no chão. Nada de truque, senão você morre. Bem, delegado, eu vou para a cadeia. Mas no dia que eu sair, você me pagará. Pagará coisa nenhuma. Você vai sair da cadeia pro cemitério. Vamos, vamos! Oh, piacho! Assim termina essa história, minha gente. O Pissarampo já não é mais valentão. É esse o fim de todo cara que é valente. Vai pro cemitério ou então para a prisão. Música, informação, utilidade pública. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Moro no simples anjinho que só tem quatro paredes. Comigo, meu pinho, meus anzóis e minha rede. Tenho tudo direitinho, não passo fome nem sede. O que me falta é carinho, porque eu vivo sozinho. As margens do Rio Verde. Thank you. pescador, vou vivendo sossegado. Não derramo meu suor com o serviço pesado. Também sou bom trovador, só faço versos dobrados. O meu pinho chorador nunca perdeu pra cantor. Por mais que fosse afamado, pescaria e cantoria é o meu maior prazer. É o que me traz alegria pra tristeza esquecer. A saudade me judia, mas eu vou me defender. Quero trazer qualquer dia a minha flor maravilha para comigo viver. Música, informação, utilidade pública. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. A moda é nova, a dança é outra, a festa é nossa, beijo na boca. Nessa balada o DJ não para, é a mistura do tchê-tchê-lê-lê com lê-lê. Tá tudo preparado, tô com o dinheiro, peguei o carro, tô passando aí pra pegar você. Hoje a noite é longa, os parceiros a gente encontra lá na balada, fazer o tchê-lê-lê-lê. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu pego na tua nuca, te puxo, beijo você. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu te agarro, eu te amarro, vai dar mal, pode crer. No tchê-lê-lê-lê. É outra, a festa é nossa, beijo na boca. Tá tudo misturado, não tem frescura, é só pentada violenta, segura. Nessa balada o DJ não para, é a mistura do tchê-tchê-lê com lê-lê. Enquanto todo mundo quer zoar, nós bota o tchê-lê-lê-lê pra tocar. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu pego na tua nuca, te puxo e beijo você. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu te agarro, eu te amarro, vai que amar pode crer. No tchê-lê-lê-lê. É nova, a dança é outra, a festa é nossa, beijo na boca. Tá tudo misturado, não tem frescura, é só pentada violenta, segura. Nessa balada o DJ não para, é a mistura do tchê-tchê-lê com lê-lê. Enquanto todo mundo quer zoar, nós bota o tchê-lê-lê-lê pra tocar. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu pego na tua nuca, te puxo e beijo você. Tchê-lê-lê-lê, tchê-lê-lê-lê, eu te agarro, eu te amarro, vai que amar pode crer. prender. Eu te agarro, eu te amarro, vai que amar pode crer. No tcherelê. No tcherelê. Música, informação, utilidade pública. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Se nosso amor se acaba, se nosso amor termina, já não me resta nada para viver na vida. Se não existe tudo, se tudo é um momento, eu fico com as lembranças do que se foi com o tempo. Me julga e me condena, não escuta explicação.